Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, amores e amoras da Rádio Brasil Atual. Eu sou Joyce Jane Teixeira, integrante da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E hoje aqui também com as minhas parceiras de núcleo. Dê um salve aí, gente! Salve, salve! Salve, boa tarde, boa noite. De quem é de boa tarde, de quem é de boa noite. E hoje também com Mafuane Oliveira, arte educadora, pesquisadora e contadora de histórias, graduada em pedagogia, criadora da Companhia Chaveiroeiro, companhia de narração de histórias voltada à pesquisa, difusão e transcriação de narrativas tradicionais africanas e luso-afro-ameríndias. Dê um salve aí, Mafu! Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Prazer estar com vocês. Eu amo esse programa, é uma honra poder contribuir com vocês de alguma forma. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você, amor, por estar com a gente. E a literatura para as crianças negras? Estar na infância, em alguns casos, pode custar a vida, a existência como ela é. Mafu, eu já presenciei algumas vezes crianças pretas, né, negras, perguntando para suas mães, também negras e pretas, se elas podem ficar em brancas. Como que você acha que a literatura, quando ela é pensada e voltada para esse público diverso, como crianças negras e indígenas, pode contribuir para que crianças não tenham a tristeza ou não cheguem nesse lugar onde sintam vergonha de serem quem são? Nossa, Joyce, é muito difícil, né? Passar por essas situações, observar isso que acontece ainda hoje, né? Estamos no século XXI. Hoje a gente já tem uma gama de representatividade muito maior do que há anos atrás, né? Isso graças às várias políticas públicas, né? Como a implementação da Lei 10.639, a 11.645, né, de ensino de cultura, história africana, né, afro-brasileira, né, indígena, né, nas escolas de todo o território nacional. E a gente ainda observa coisas assim acontecendo. Primeiro, eu queria lembrar, né, para vocês, enfim, para nós todos, que nós temos sim a literatura infanto-juvenil, nós temos as narrações de histórias, mas o que acontece muitas vezes com as crianças é que existem outras narrativas, né, sociais que fazem com que elas não se sintam acolhidas ou com que elas não se sintam, enfim, né, bonitas ou que elas se espelhem de outra maneira, né, porque existe principalmente, né, para o público infanto-juvenil, aquilo que eu chamo de currículo oculto, né? Por mais que, às vezes, a gente mostre as histórias, né? Que a gente conte coisas das nossas famílias mesmo, né? Porque nem tudo está na literatura, né? Temos as nossas histórias de vida, temos as histórias de superação dos nossos ancestrais, enfim, dos nossos avós. Mas existe todo esse outro currículo, né? Que está nos desenhos animados, está na televisão, na quantidade de entretenimento estrangeiro também, né, que a gente consome, por conta da questão da proibição, né, também de publicidade, né, para a infância. A TV aberta, né, que é a TV que a maioria das crianças, né, negras, né, brasileiras, enfim, podem consumir, podem assistir, praticamente não tem, né, programas infantis, enfim, que tragam também essa temática, né, e aí os outros programas, eles são pagos, né, também. Então, a gente pensa, assim, em literatura, ela é extremamente importante para criar essa imagem, né, positiva, né, da criança, mas tem toda essa outra parte desse currículo oculto. Mas em relação especificamente à literatura infanto-juvenil, ela é muito maravilhosa, não só a literatura escrita, mas a literatura oral, que é outra coisa que eu trabalho também, porque a gente tem sempre a oportunidade de tratar o objetivo pela subjetividade, né? Não necessariamente você vai levar o livro para a criança dizendo para ela, olha, você precisa, né? Tem alguns textos que são mais claros, né? Que, ai, que o negro é lindo, que a gente precisa amar o nosso cabelo, que trazem essas mensagens, né? De que as pretinhas e de que os pretinhos são muito especiais. Mas é necessário que a gente busque também na literatura infanto-juvenil as nossas subjetividades, né? Tudo aquilo que acontece no campo do afeto, né? Porque o protagonismo negro não está somente relacionado e ligado à questão da beleza, enfim, à questão do fenótipo, mas a todas as nossas agências, né, sociais, as nossas relações também, né? Então, da mesma forma que na literatura infantil a gente tem crianças, né, de forma espontânea, tem esses livros que a criança está pulando, que você está trabalhando coisas que são relacionadas à psicomotricidade ou à descoberta da criança em relação à alfabetização ou à paixão desse personagem infantil por um animal. Quando a gente tem personagens negros, é importante que a gente também tenha esses momentos também de naturalidade, porque para além de estar pensando, né, nas nossas belezas, nós estamos também pensando, nós estamos vivenciando, né, o mundo e experimentando o mundo. As crianças, elas também estão no escorrega, elas estão fazendo brincadeira de roda, e normalmente o que a gente encontra muito na literatura infantil e infanto-juvenil, quando tem o protagonismo negro, ele já está pautado justamente por essa questão, né, da autoafirmação, do conflito, né, da violência, que já começa, né, para a população negra na infância, né, sobretudo na escola, que é onde normalmente a criança, ela de fato se descobre negra com essas violências, né, de se sentir inferiorizada, enfim, seja pelo material que a professora ali apresenta, ou seja pela falta de representatividade na própria escola. Incrível, né? Porque, assim, é justamente isso que você está falando, né? Está vivenciando, experimentando o mundo, a escola, o espaço, né? Enfim, é uma criança da sua infância. Tudo isso que, né, que a gente está discutindo aqui, né? E a gente também sabe que a gente vive num sistema colonial onde uma das chaves, uma das ferramentas do sistema colonial é o racismo. Ele está aí também num desses lugares que você coloca, né? Um dos instrumentos é pegar nas subjetividades, né? E muitas das vezes a gente sabe que as instituições, elas estão aí para manter também vigente, né, toda uma ideologia, né, de uma classe que acha que nos subalterniza, né? Enfim. Aí isso me faz pensar uma coisa. Você acha que dentro das escolas, né, escolas de equipamentos públicos ou a escola de uma forma geral, né, que eu sou um pouco radical, mas eu afirmo mesmo que todas as escolas, sem exceção, elas são fábricas para fabricar pensamentos e ideologias da branquitude. Você acha que essa escola, ela está, e esse professor, né, esse educador, ele está preparado em se trabalhar com essas literaturas, né, também nesse quesito aí das subjetividades, porque assim, eu lembro que na minha época de escola, né, e eu vejo isso ainda, algumas coisas ainda hoje, quando se chegava à literatura, ela via tão subjetiva de um pensamento, de uma branquitude, que chega num lugar onde você nem se vê parte da história, né? Você nem se vê parte do pertencimento de construção da história, do pertencimento de estar como personagem, né? Enfim, você acha que essa escola, que esse educador, ele está preparado, eles estão interessados em buscar essa literatura mais diversa como uma ferramenta para uma sociedade mais justa e igualitária? Então, Joyce, em relação ao seu primeiro questionamento, eu tenho algumas ressalvas, né? Eu não sei se é unânime, né, que todas as experiências, elas são pautadas na branquitude. Eu acho que, enfim, pessoas da nossa faixa etária, né, assim, quem foi criança nos anos 80, 70, 60, inevitavelmente passou pela questão inicial, né, que você trouxe de querer se aproximar do fenótipo, né, das pessoas brancas, até porque, enfim, trazendo para minha história, né, pessoal, assim, quais são as referências, né, eu, uma criança preta, nos anos 80, anos 90, né, eu ali saindo da infância e indo para a adolescência, quais referências que eu sempre tive, né? Xuxa, Angélica, né, Eliana, e raramente, né, alguma representatividade, enfim, alguma coisa um pouco mais semelhante na TV Cultura, assim, né, quando a gente tinha aqueles programas como, sei lá, o Castelo Rá-Tim-Bum, né, mesmo o Rá-Tim-Bum, né, tinha uma diversidade maior, não tinha tantos personagens, né, negros. Nos anos 90 já tinha até um pouquinho mais, mas tinha também uma diversidade maior de fenótipos, mesmo dentro da branquitude, não era essa uma coisa hegemônica, né? Enfim, de apresentadoras, né, loiras, como esses outros grandes canais. E uma educação de fato, né, muito falha, muito cruel, né, onde a história do negro e do indígena começa quando o português, né, descobre o Brasil, né? Então, de fato, a nossa experiência ela é muito violenta. Mas, se a gente considerar, né, que dos anos 2000, né, para cá, as coisas, né, elas vêm sendo transformadas justamente por conta das pressões, né, dos diversos movimentos negros, né, as leis, né, aí também, né, fazendo essa pressão, a escola ela vem se transformando, na verdade, né? Então, assim, a gente tem, eu acho que educadores com iniciativas individuais, não a escola, né, no âmbito, né, institucional, assim, querendo pautar e desconstruir, né, as coisas, às vezes no papel, enfim, no discurso, né, no que está escrito, às vezes, no projeto político-pedagógico, sim, mas na prática a gente vê que essas coisas não acontecem, pelo menos, enfim, ainda não é unânime quando eu penso em território nacional. Eu tenho uma experiência muito particular, onde na educação da prefeitura, né, de São Paulo, durante muito tempo, né, em algumas gestões, houve um núcleo de educação étnico-racial no município, em que os coordenadores, né, os professores, eles passavam por formações em relação às leis, mas também com arte educadores. Eu fui uma dessas arte educadoras que mostrava, né, ali para os professores diversas linguagens para a gente conseguir abordar o que eu vou chamar então de educação afro-ameríndia, porque a gente pautava muitas coisas relacionadas à africanidade, né, à afro-brasilidade, e também a diversidade indígena, né, porque a gente entender que cada etnia é completamente diferente, enfim, em termos de língua, de histórias, né, enfim, a formação social de cada uma dessas comunidades era algo que a gente também ali discutia. Então, eu acho que as coisas elas vêm se transformando, né? Mesmo que no estrutural muitas violências elas ainda continuam se reproduzindo, os professores, sobretudo, enfim, os professores negros vêm pautando, acho que bastante desse assunto, e com muitos tensionamentos, porque às vezes também vai esbarrar em questões, né, religiosas, porque as pessoas acham que cultura negra está sempre ligada também meio que à religião, e a gente já vai esbarrando em outras vertentes, né, do racismo. Mas eu acho que a gente também pode ampliar a nossa noção de espaços educativos, né? Porque eu trabalho, por exemplo, numa instituição, né, enfim, de ensino, vou chamar então de ensino formal, quando a gente estiver falando, enfim, das escolas, mas a gente também tem uma série de capilaridades na sociedade e uma série de espaços de educação não formal também, tanto para as crianças negras quanto para as crianças não negras. Quando eu trago que a gente tem também os espaços de educação não formal, eu, por exemplo, como arte educadora, quando eu conto as histórias, né, em bibliotecas públicas, em outras instituições, né, culturais, enfim, SESC, museus, ou mesmo na rua, eu também estou criando ali, né, um espaço educativo através das narrações de histórias, onde eu não preciso estar subordinada à estrutura escolar, né? Para além dessa minha iniciativa, por exemplo, né, do projeto Chaveiroeiro, que tem histórias africanas, enfim, histórias indígenas, mas o meu projeto ele não começa, né, sendo especificamente de histórias africanas e indígenas. Era um projeto de contos do mundo, eu ainda tenho essas histórias, mas a carência ela é tão grande que eu acabo virando uma referência, enfim, com outras pessoas, como sendo essa companhia de narração de histórias, né, pretas, de histórias africanas. Mas, a princípio, eu tinha como ideia trazer, enfim, para as pessoas contos populares do mundo. Né? Então, tinham contos, enfim, de vários lugares, que normalmente eles também não estão na escola, né? Então, tinham os contos, enfim, japoneses, contos indianos, e aí querendo sair dessa lógica aí dos contos de fada e daquilo que a escola vai trazer até hoje como sendo literatura clássica, né? Então, a única coisa que eu não tenho no meu repertório são esses que são ditos como os clássicos, né? Mas para além desse projeto, né, enfim, que ele é autoral, a gente pode pensar nos quilombos como território também educativo para as crianças, nas comunidades de reinado em São Paulo. É um pouco difícil as pessoas terem uma dimensão, né, do que seria isso, né, o que é uma irmandade, né, assim, do Rosário. Mas, enfim, em Minas Gerais, no Brasil inteiro, tem irmandades, né, que ainda hoje, enfim, são mantenedoras, né, dessas culturas pretas. E as crianças, elas vão ali aprendendo com os adultos, vão aprendendo outros valores também e vão se educando de outra maneira. Não que elas não sofram, né, com essas violências, de fato, que são estruturais, né, porque em casa, na comunidade, elas têm uma educação e elas têm um tipo de agência e um tipo de protagonismo que normalmente a escola não valida. Mas essa criança, ela já cresce de uma forma completamente diferente, né? Assim também como a gente pode pensar os terreiros, enfim, né? De Umbanda, de Candomblé, também como espaços educativos e que trazem outras narrativas e que são completamente, né, pautados no enfrentamento dessas narrativas hegemônicas, né? Então, ali com as cosmovisões, enfim, com os mitos, essas crianças também vão ampliando ali o seu repertório, né, cultural, enfim, seu repertório educacional. E ainda refletindo sobre esses espaços de educação não formal, temos também, né, iniciativas privadas, por exemplo, que são recentes, né, mas que estão abrindo caminho para que outras pessoas também, enfim, se aventurem, se empoderem para seguir com projetos de escolas pretas, né? E aí não é no sentido de, ai, lá vem aquele povo, né, querendo dividir tudo, e agora na educação, e blá blá blá, né? Porque, assim, a gente observa as famílias judaicas que têm escolas específicas, né, que são pautadas na cultura judaica. Nós temos infinitas escolas nipo-brasileiras em São Paulo. Temos escolas italianas também em São Paulo, né? Temos as escolas árabes em São Paulo. Só que a gente ainda não tem um projeto de escola pautada em cultura africana, afro-brasileira, ou que seja de cultura indígena. De cultura indígena, enfim, até tem, né? Mas, enfim, dentro das aldeias, e que quando está no ambiente, enfim, urbano, né, acaba muitas vezes ficando fragilizado, mas até que tem. Mas a gente normalmente não pensa nisso, né? Numa escola, enfim, preta. E aí a gente tem um exemplo da Maria Filipa, né? Que fica em Salvador. É uma iniciativa de escola que é pautada no bilinguismo, mas não só o português, né, e o inglês, que é o mais comum, mas é português, inglês e iorubá. Se eu não me engano, eu acho que elas têm também uma frente de francês, mas toda essa linguagem, ela está pautada numa comunicação, enfim, que seja ali para o estrangeiro, de cultura africana e afro-brasileira. Então, é todo ancorado nesse projeto cultural e na agência preta também. Então, são coisas ali para a gente pensar, né, que estão acontecendo. Espetacular, Mafano, porque eu sempre faço essa provocação, sabe? E quando eu faço essa provocação, eu estou fazendo uma provocação no sentido da instituição colonial mesmo, sabe? Porque eu também sou uma educadora desses espaços não convencionais. E aí eu achei espetacular, porque você trouxe justamente aquilo que eu queria chegar, que são esses lugares onde a educação ela acontece, não somente nesses lugares institucionalizados pela agência colonial. Porque eu cresci no terreiro. Eu costumo dizer que a minha educação, ela é muito mais pautada dentro do que eu aprendi no terreiro, com a avó, com tias, com a minha tia mais velha, né, por parte de pai, dentro do terreiro, do que de fato na questão da escola, na questão da instituição, porque é justamente quando eu coloco essa instituição, eu também trago nessa lembrança de memória que está em mim, porque não tem como eu não colocar isso, Eu acho que foi por conta dessa memória de violência que eu passei na escola, que você coloca muito bem, de referências e representatividades como Xuxa, Angélica e coisa e tal, dessa referência de corpo dentro da escola, é que eu preferi ser uma educadora de programas e não de espaços convencionais, de outras maneiras de educação. E também digo que, de antemão, que nós, enquanto Inquipa, temos um projeto de escola preta pensado em fundamentos ancestrais, em fundamentos do terreiro, em fundamentos do quilombo. Então, assim, tá chegando aí esse projeto, Mafuane, tá chegando aí. É, vamos colocar mais alguém na roda, vamos lá, vai. Nata, fala alguma coisa aí, vai. Vamos lá, Joy. Tava, preparada aqui esperando. Bom, eu queria colocar aqui, né, quando, pegando a sua fala mesmo, viu, Joy, lá atrás, quando você falou que tava sendo radical em relação à fábrica, né? E aí, como mulher branca, que eu vou constatar que, na verdade, não é nem ser radical, né? É constatar um fato real, né? Porque a gente tem, inclusive, um documentário que chama La Educación Prohibida, que é um documentário argentino que ele explica exatamente esse processo, né? De fazer com que a escola seja um produto militar, né, vamos pôr assim, né, que é quando ela surge, de pessoas que passam por ela para depois trabalhar em lugares de fábrica, né, ou seja, quem é que ocupa essas escolas públicas, né, de quem estamos falando e como é que esse governo, né, essa supremacia branca, enxergam essas crianças que um dia serão corpos que vão estar trabalhando aonde, né, então acho que são provocações. A pergunta que eu queria fazer para a Mafuane, é assim, pensando dentro dessa perspectiva de tudo que você relatou, qual a importância do griot para a comunidade, para as escolas, né, regulares, para os espaços formais e não informais? Queria que você pudesse falar, apesar que já falou bastante coisa. Queria também colocar aqui uma outra referência, né, que seria a Bel Santos Maier, que ela tem um trabalho muito bacana que ela fez aqui em Guarulhos, que eu sou aqui de Guarulhos, né? E realmente em relação, pensando nos educadores e um trabalho feito junto com as crianças, né? A Bel também tem um trabalho bem interessante na Zona Sul de São Paulo, né? E que criou a Felipa, né? Junto com lá em Pelileiros, né? E eu acho bem legal para quem puder depois dar uma procurada. Pense um pouco nisso, né? Voltando aqui na minha narrativa. Então, pensar um pouco, né? Qual é a importância, então, do griot para esses espaços formais e não informais? E qual que é a potência, então, da educação não formal para as escolas e para a comunidade? Então, seria por isso, né? A gente, quanto um agente dentro dessa estrutura, como é que a gente corrompe, pensando nessa perspectiva mesmo afro, uma escola afro-brasileira, né? Então acho que é isso. Não sei se está muito confuso, mas acho que é mais ou menos por aí. Segura aí um pouco. Tá se sentindo bulinado? Então daqui a pouco a gente volta. Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha, você é uma rainha. Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha, você é uma rainha. Devolva minhas bonecas, quero brincar com elas. Minhas bonecas pretas, que fizeram com elas? Vou me divertir enquanto eu sou pequena. Barbie é legal, mas eu prefiro a máquina africana. Como a história do griot, sou negra. Eu tenho orgulho da minha cor africana. Como a história do griot, sou negra. Eu tenho orgulho da minha cor. Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha, você é uma rainha. O meu cabelo é chapado, cê precisa de chapinha. Canto rap por amor, essa é minha linha. Sou criança, sou negra, também sou resistência. Racismo aqui não, cê não gostou, paciência. Cabelo é chapado, cê precisa de chapinha. Canto rap por amor, essa é minha linha. Sou criança, sou negra, também sou resistência. Racismo aqui não, cê não gostou, paciência. Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha, você é uma rainha. Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha, você é uma rainha. Devolva minhas bonecas, quero brincar com elas. Minhas bonecas pretas, que fizeram com elas? Vou me divertir enquanto eu sou pequena. Barbie é legal, mas eu prefiro a máquina africana. Como a história do griot, sou negra. Eu tenho orgulho da minha cor africana. Como a história do griot, sou negra. Eu tenho orgulho da minha cor. Menina pretinha, exótica não é linda. Você não é bonitinha. Você é uma rainha. O meu cabelo é chapado, cê precisa de chapinha. Canto rap por amor, esta é minha linha. Sou criança, sou negra, também sou resistência. Racismo aqui não, cê não gostou, paciência. Cabelo é chapado, cê precisa de chapinha. Canto rap por amor, esta é minha linha. Sou criança, sou negra, também sou resistência. Racismo aqui não, cê não gostou, paciência. Acabamos de ouvir Menina Pretinha, composição e interpretação de MC Sofia. Essa música, que tem o mesmo título do álbum Menina Pretinha, foi lançada em 2016. MC Sofia, em uma de suas entrevistas, diz que faz música de força e resistência, que quer ajudar as meninas negras para que elas se amem e se aceitem como são. Ai, como não amar MC Sofia? Gente, esse disco é espetacular, tá no Deezer, tá aí no Spotify, tá aí no YouTube. Dá um confere lá, porque essa é a potência das nossas crianças. Diáspora. Salve, salve, queridos da Rádio Brasil Atual. Aqui é a Suelen Ribeiro, da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E esse recado é porque a gente precisa da sua contribuição para dar continuidade a esse terreiro de discussões aqui no Diáspora, cor da nossa cultura em encontros e redes. Nós estamos com a campanha aberta no Quicante. Você pode contribuir com o valor que puder. O endereço é abre.ai/Quicante. E a gente agradece muito e dá continuidade a essas doses de garrafadas e bulimento sobre as nossas culturas negras e periféricas. No bloco anterior, Nata fez aí uma questão, né, para Mafu, e a gente agora vai passar para ela, para que ela destrinche, fale aí a respeito do que foi. Pensei aqui em algumas coisas, né? Me ajudou aí ouvindo a música da Sofia. Adoro a Sofia. Um beijo pra Sofia. Um beijo pra Bel, que você trouxe também aí antes do bloco. Adoro a Bel também, uma super referência. Queria que você me dissesse um pouquinho, quando você fala griot, você tá pensando em quem? No professor contador, nos contadores de histórias, nos mais velhos? Eu queria saber, tipo, como que é a sua reflexão para eu poder trazer aqui como que eu sinto essas importâncias, tá bom? E Fafi tá um pouquinho quietinha aí, miudinha. O que é, Fafi? Vai, entra na roda, entra aqui no nosso terreiro de discussão e bulimentos. Vai, se espalha! Mafu, querida, eu queria fazer uma colocação aqui, jogar essa bola para você, para as meninas também, para a gente pensar sobre o sentido da educação com sentido, né? Aquilo que faz sentido para essas crianças e adolescentes. Quando a gente fala tanto que quer mudar e quer transformar a educação numa outra coisa, né? A gente também cai em umas armadilhas que são muito adultocêntricas, né? O tempo inteiro a gente está julgando o olhar também do adulto. E uma das coisas que pega muito na veia da criançada e dos adolescentes é o hip hop e o rap, né? As sonoridades, as danças, enfim, acho que hoje é o estilo que está mais próximo, né, dessa vivência cotidiana deles. Como que a gente consegue relacionar, por exemplo, essas experiências que parece que não são acreditadas, né? Parece que elas não têm o mesmo valor, né? Quando uma criança ou um adolescente traz um cantor, uma cantora ou um grupo que fala muito, né, no afeto dele. Desculpa. Como que a gente consegue relacionar essas experiências relacionando a música, a poesia, né? Isso é muito vital, isso parece que é uma coisa assim que está muito viva e tão pouco considerado, tanto nas escolas como por algumas famílias, né? Tem um estereótipo aí, né, rondando. Como é que você vê essas manifestações culturais nesse campo da literatura? Eita, que a Fafi tá que tá tossindo hoje, hein, meu Deus do céu. Aqui, gente, aqui é assim, aqui a gente não esconde nada, não. Aqui é uma conversa, então você vai tossir, você tosse, você vai espirrar, você espirra, é desse jeito mesmo. Não é Covid não, tá, gente? Mas, Fafi, você pôs o cotovelo na boca antes de espirrar? Você pôs? Conta pra gente, Fafi. Já virou um gesto habitual. Mas vamos parar de brincadeira antes que nosso tempo acabe. Hoje eu tô uma pessoa super prolixa também. A Covid tá afetando os meus neurônios, gente. Adorei essa pergunta e eu acho ela super desafiadora. Porque, na verdade, assim, enfim, o que acontece na escola e toda a crítica que nós estamos fazendo aqui, né, no programa, não só nesse episódio, mas tudo que vai sendo discutido nos outros episódios também, esse enfrentamento da estrutura e o que, que a escola traz, né? A escola, ela acaba, mesmo quando é sequer, né, desconstruída, ela sempre acaba valorizando as narrativas hegemônicas, né? Em que essas manifestações que você traz, poucas vezes elas são trabalhadas, né, em sala de aula, e elas precisam ser acolhidas, né, como algo que também faz parte ali do repertório das crianças, tanto das crianças negras quanto também das não negras. É uma outra coisa que a gente precisa conversar. A gente fala muito de como que a gente educa a negritude, mas é importante a gente pensar também que as crianças não negras, enfim, as crianças das escolas particulares, quando têm contato com essa cultura, quando têm acesso, quando entendem as agências, elas também podem, enfim, né, ser afetadas e serem provocadas a crescerem como seres humanos, enfim, que aderem também à luta antirracista, né? A gente consegue ter uma sociedade mais saudável quando esse repertório cultural, ele está à disposição de todos, né? Então, eu acho que essas narrativas, elas precisam ser incluídas também, né? Incluídas e, enfim, acolhidas nas escolas e serem trabalhadas, porque o rap também, ele é uma forma de narrar, né? Ele narra também ali histórias, né? E tem uma outra questão que eu não quero debater, porque isso aqui é um outro programa e eu não tenho condições, mas a gente também precisa pensar, inclusive, no funk, né? Então, a gente tem ali, né, os pancadões, os proibidões, mas a batida, né, em si e a dança em si, ela traz muito também, né, de africanidade. A gente precisa pensar em aproveitar esses ritmos e trazer também, enfim, outras letras, né? Quando a gente pensa funk, está pensando, ah, é só lá no proibidão, mas a gente tem outras dimensões, né, do funk, que também podem estar dentro da escola, não só para uma educação do corpo, mas para uma agência criativa também, para uma outra agência narrativa. Eu acho que vai por aí meu caminho. Mas, Safi, sabe que eu comecei numa brisa agora, né, a partir da sua pergunta, que eu tô falando, ah, e é isso, né, precisamos acolher, mas você trazer esse questionamento, na verdade, é só mais uma constatação dos problemas estruturais, na verdade, que a gente tem, né? Porque pensa comigo, assim, vamos pegar os Racionais, porque eles são, enfim, referência nacional e referência internacional do rap brasileiro. Os Racionais estão aí, né? E o rap está aí desde os anos 80. É muito louco, né, que nos anos 2000, enfim, no século 21, a gente esteja pautando a importância do rap, do hip hop, na educação, porque, na verdade, a educação descobriu o rap só agora, mas ele sempre esteve aí e, sobretudo, ele sempre esteve educando as meninas e os meninos, ainda que, enfim, várias letras aí também, né, com um problema de gênero, a gente vai tratando um problema por vez, mas sempre trouxe, denunciou as dificuldades da periferia, as superações da periferia, né? Então, quando a gente pensa nas narrativas, né? Ele é narrativo e ele vai trazendo tanto as narrativas catastróficas quanto narrativas bonitas também, né? Porque vai ali também contando histórias e foi educando muito, muito, muito, muito, muito da nossa geração também. Mas agora, de repente, a educação descobriu o rap, aí tem no Enem, aí tem uma análise no vestibular da Unicamp, enfim, de repente é aquilo que eu falei antes, né? Aí o cânone, de repente, descobre e aí vira uma coisa legal, né? Então, de novo, quando a agência da branquitude é valida, é que a coisa explode e passa a ser valorizada. Mas o rap está já nos educando há muito tempo. Né? Até quando a gente, nós brancos, ainda vamos estar validando, né? Até que ponto a gente tem que validar alguma coisa para que isso realmente exista de uma forma mais abrangente para todo mundo, né? E acessível. Enfim. Perfeita a sua colocação, concordo muito com o que você traz, e me chama a atenção também quando você pontua, né, que também crianças brancas precisam ser educadas, precisam ser colocadas, né, no contexto em que vivem. Então, o que a gente vê muitas vezes é uma apropriação, né, desse discurso como uma coisa pop, que de repente agora vem de moletom. Sempre teve, né, sempre circulou assim em torno disso, que é bacana, aquilo que é bacana, aquilo que é legal, mas o ônus, né, da escuta e da compreensão de fato sobre a vida daquele colega, daquela outra criança, daquele outro jovem, acho que é nisso que a gente está falando quando está falando de uma outra educação, né, que realmente, assim, quem nasceu branco nesse país saiba escutar, né? Então, isso também é uma das coisas que estruturalmente a gente precisa rever em nós, brancos e brancas. Como que a gente vai fazer essas trocas, né, que são culturais, que são afetivas, de maneira responsável? É isso, obrigada, querida. Né? E Mafu, deixa aí pra gente umas referências, né? Que eu sei que você tem muitas. Enfim, finaliza aí do jeito que você quiser, meu amor. E já de antemão, já te agradeço por essa dose de garrafada espetacular, por esses bulimentos nesse momento tão necessários e precisos, né? De buscar essa transformação e essa quebra nos nossos corpos também. Manas, eu adorei tomar essa garrafada com vocês. Eu exijo voltar aqui para poder falar mais, que eu falo muito, poder contar história e eu quero, enfim, que a gente possa estar ao vivo, se abraçando e se beijando pessoalmente para a gente partilhar, porque as histórias são isso, né? História é relação, história é afeto. É muito louco ter que fazer isso à distância, nesse período tão difícil, né, que a gente está vivendo essa crise, enfim, mundial. Esse é um encontro que me fortalece aqui nessa quarentena. E, sobretudo, uma coisa que eu escrevi aí nas redes, né, que eu venho conversando nas escolas que eu trabalho, com as pessoas que eu faço parceria, né, que as histórias, elas são importantes, né, aquilo que eu disse no começo, né, da nossa conversa, porque elas tratam um objetivo pela subjetividade. Então, para enfrentar esse medo, essa loucura toda que a gente está vivendo, somente as histórias mesmo, e, enfim, grandes referências, né, que você me pediu aí também, como inspiração para a gente pensar na palavra, no poder das palavras, né. Eu falei, né, do Ampateba, enfim, né, do Mali, o texto A Tradição Viva, mas a gente tem os nossos ingangas também no Brasil, que tratam muito melhor, inclusive, da nossa realidade, né. Tem gente que brinca, né, que quem tem nganga não precisa de griô. Então, a gente, vamos começar pela nossa mineiridade, Leda Maria Martins, rainha maravilhosa, procurem os textos dela, as oralituras dela, maravilhoso, o Edmilson de Almeida Pereira, que tem tanto histórias, né, e artigos para gente grande quanto para gente pequena também. Ele tem livros infanto-juvenis que são pouquíssimos divulgados e são maravilhosos, maravilhosos, que trazem essa dimensão do reinado para as crianças. Enfim, muita coisa linda. Posso também depois mandar para vocês para postarem no Instagram, postar aí nas redes. E tem as pessoas que dispensam comentários, né, que são super famosas aí, né, enfim, que o Sam, Heloísa Pires Lima, são pessoas que eu olho bastante também. Mas, sobretudo, tem os meus parceiros também de narração de histórias, né, que vem mantendo aí as palavras sempre vivas, sempre revitalizadoras, né, uma nova geração aí de narradores, né, o Magno, a Giselda, que eu amo de paixão também, a Mariana Pé, enfim, todo mundo do grupo AIO, né, o grupo de encontros de tradições e culturas negras, histórias negras. São todas referências e inspirações aqui para as minhas andanças e labutas, tá bom? E dos internacionais, depois eu também, enfim, escrevo aí para vocês, né? Onjac também. E vou anunciar uma coisa para vocês em primeira mão, que é isso, quando a gente está à distância, a pessoa fica completamente descontrolada. Eu espero que a quarentena termine logo, porque ainda esse ano Eu vou lançar o meu primeiro livro, que estava aí na gaveta, né? Então aguardem que em breve nós teremos novidades, assim que tudo isso acabar, já tá. Ganhei aí um edital, que eu não posso falar, mas eu vou lançar aí esse ano, em parceria com amigos, que eu já tinha esse livro na gaveta aí mais de 7 anos, e finalmente ele vai sair. E tem muitas outras coisas na gaveta, então eu acabei de falar do Cânone. Quem estiver ouvindo aí, ó, das grandes editoras, quem manda no Jabuti, quem manda no negócio todo, pode me procurar que tem coisa para publicar e tem muita coisa boa, modéstia à parte. É isso, gente. Um beijão para vocês. Vocês são maravilhosos. Vida longa, eterna para esse programa, que vem muitos outros episódios e temporadas. E a primeira coisa que tem que acontecer quando acabar a quarentena é a gente se abraçar, tá bom? Beijão. Ei, todo o sucesso do mundo para essa estreia, para esse livro, para esse lançamento. Enfim, muito obrigada. Finalizar com um chaveirinho para você, Mafuane. Obrigada, querida. Obrigada, querida. Muito obrigada mesmo. Adorei conversar com você. Não te conheci ainda pessoalmente, né? Mas vai ter um momento para isso. E vamos que vamos, tá bom? Muito obrigada. Beijo a todos. Meninas, eu amei, obrigada, viu, pela oportunidade, maravilhoso o programa, maravilhosa vocês, obrigada pelas perguntas, espero ter contribuído, tá bom? Um super beijo, então, a gente vai se falando, tá bom? Tchau, tchau. Gente, que espetáculo, hein? Que bulimento, hein? É isso, por hoje é só. Ho! Você ouviu... Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade, infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.